subindo e descendo esta rua, pensativas e sem rumo à procura de aventura. Moços, velhos, pessoas de idade, vejo tudo isso no centro da cidade. Plaquinha de emprego, plaquinha compra ouro, plaquinha compra prata, plaquinha de almoço. Pessoas mal vestidas formando a ralé. Boy mal informado, onde a praça da Sé? Onde está a bolinha? Um jogo de azar. Por incrível que pareça, você nunca vai ganhar. Trombadinhas, trombadões, roubando o que puder. Andando pelo centro à procura de um mané. Vendedores ambulantes vendendo seus produtos. Mendigo maloqueiro dormindo como um urso. Chega o meio-dia, começa a correria. Horário de almoço é hora de alegria. Baiano perdido que não sabe onde está, veio lá do norte e aqui para ficar. O baiano voador, a capoeira magistral, o outro come vidro, é uma geleia geral. Centenas de pessoas procurando um emprego, se elas não acharem, continua o pesadelo. Hare Krishna pregando o seu ponto de vista, crente com sua bíblia, falando de uma vida. Shows eu vejo em plena praça pública, tem também no centro a praça da república. Punk, dark, roqueiro e função, centro da cidade é um grande coração. Vejo tudo isso e fico sem dizer, mas aqui estou de volta para agradecer. Centro da cidade, a você eu devo muito, faz parte da minha vida, não te esqueço um segundo. Jack é meu nome e você vai se lembrar. São Paulo, não te troco por qualquer outro lugar. Centro da cidade. Centro da cidade. Centro da cidade.